Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos conversar com o responsável pelos escuteiros de ceia, doutora Flor Bela. Doutora, bom dia e obrigado por ter aceito este meu... Muito bom dia. Começo por lhe pedir para nos fazer, portanto, um breve historial do agrupamento dos escuteiros de ceia. O agrupamento foi fundado em 58 pelo então pároco, o padre Ardérios, já com a presença do senhor reitor Queilhas Bigote, e logo com a participação também do chefe Zé Manuel Marques, Artur Dolgner e a Adrianinha Mel. Ainda a dona Rosarinho Guerra também fazia parte. Aliás, é com agrado que registo que a chefe Adrianinha ainda continua a trabalhar connosco. E a dona Rosarinho Guerra se disponibilizou novamente este ano para nos ajudar, pelo menos na parte mais burocrática, os papéis, que é uma grande ajuda. E o Artur continua a gostar, tanto o Artur como a Alexandra, eu às vezes até os provoco, e às vezes provocava-os até nas reuniões do CPM, e ele dizia, lá estás tu e tal, mas quer dizer, todas as conversas dele, do modo geral, iam para os escuteiros. O escutismo é uma forma de vida. Ficaram presos, não é? É uma forma de vida, não é? Não é só o passar pelo agrupamento numa determinada fase da vida, é uma forma de estar na vida, fundamentalmente. Depois o agrupamento seguiu a sua rota normal e sofreu um interregno ali à volta da década de 70, um período assim mais problemático, e recuperou a sua energia novamente pelas mãos do chefe Artur e do Zé Manuel Marques em 82, à altura então em que se recuperou o movimento em ceia. Em 2003, infelizmente, sofreu novo interregno, havia alguma falta de dirigentes e os que estavam já não conseguiam fazer face às necessidades, para alguma tristeza nossa, que fazíamos já parte do agrupamento nesta altura. Tivemos mesmo que interromper atividades e recuperámos em 2009 e aí estamos agora já com 2 anos de trabalho e penso que profico. Muito bem, portanto, são altos e baixos, mas é assim na vida de toda a gente. Faz parte. Como é que se costuma dizer? O importante é que a gente se vá levantando, portanto, cair, todos caímos. Agora que a gente se vá levantando, está tudo bem. Doutora Flor Bela, diga-me uma coisa, por favor. Há escuteiros, há agrupamentos de escuteiros com U e agrupamentos de escuteiros com O. Diga-me lá qual é a diferença entre uns e outros. Os escuteiros com O são da AEP, portanto, que é o movimento original em Portugal, são os primeiros que surgem. E depois, a pastoral nacional percebe que tem no escutismo um meio privilegiado para evangelizar os jovens. E então funda o CNE, Corpo Nacional de Escutas, e aqui com U, e daí então a designação escuteiros com U, portanto são escuteiros católicos de Portugal. Portanto, com U, escuteiros católicos de Portugal. E com o O, eu não entendi bem, desculpe lá. Com o O, portanto, a AEP, Associação de Escuteiros de Portugal, que estão desvinculados em termos religiosos. Mas isso, não sei, fico com a ideia que cai um pouco em contradição com o vosso fundador, não? De alguma forma, já que BP dizia que não há escuteiros sem fé. Mas o que é facto é que, de alguma maneira, a AEP tem um modelo. Eu não conheço o suficiente da estrutura do AEP para poder estar aqui a falar sobre eles, mas parece-me que têm alguma estrutura que, digamos, vem substituir, se é que se pode chamar assim, esta dimensão da religião, neste caráter mais restrito. Muito bem. Fico também com a impressão, pelo que me disse, que os coteiros nasceram pela primeira vez em 1958? 58. 58, portanto, há muitos anos, há mais de 50 anos. Já há mais. Neste espaço de tempo, nunca houve outro agrupamento no concelho, a não ser ceia? Só... Não, não. Aliás, a Diocese da Guarda, nesse particular, é algo atípica, porque Nós temos o agrupamento mais próximo, é o da Guarda. Todos os outros agrupamentos surgem, curiosamente, muito mais próximos da cidade da Covilhã. É algo, aliás, que nos dificulta até a nossa própria existência, porque às vezes queremos fazer intercâmbios, atividades em conjunto com outros agrupamentos e acabamos por estar sempre bastante distanciados, o que neste momento, por exemplo, em que os transportes estão particularmente caros, onera bastante as atividades que possamos desenvolver, mas realmente o que temos mais perto é o da Guarda. As próprias FIAs, não é? Também estão lá para a zona da Covilhã. Sim, sim. A sede da Junta Regional, neste momento, está mesmo na Covilhã. O Agrupamento 20 disponibilizou um espaço numa casa que eles lá têm, que lhes foi cedida pela Câmara Municipal e onde, neste momento, funciona, então, a sede da Junta Regional, que é a estrutura que superintende o CNE a nível da Diocese da Guarda. Há agrupamentos só com rapazes, agrupamentos só com raparigas, agrupamentos mistos. Em Ceia sempre foram mistos? O CNE foi um dos primeiros movimentos de jovens a lançar a coeducação. Desde muito cedo, ainda às vezes nas escolas as coisas não eram assim tão simples e nós já tínhamos, portanto, agrupamentos mistos, chamemos-lhe assim. O guidismo é que é o único movimento exclusivamente feminino, ali é que não entram mesmo rapazes. Agora, no CNE, sempre, ou melhor, desde que foi essa fase da coeducação, portanto, sempre esteve aberto a rapazes e raparigas. Numa fase inicial, cada equipa só podia ser constituída por elementos de sexo masculino ou só por elementos de sexo feminino, neste momento já não. Portanto, as equipas são constituídas por rapazes e raparigas. Como professora e também como responsável pelos coteiros de Ceia, o que é mais fácil? Formar rapazes e raparigas simultaneamente ou em separado? Eu penso que para a formação integral, que é isso que o CNE pretende, a formação integral do jovem, a criação de um verdadeiro homem novo, não podemos dissociar esta dimensão da vida humana. E, portanto, acho que é um meio muito enriquecedor o facto de eles poderem contactar com jovens de outro sexo a cada momento, em cada atividade, porque percebem aí as diferenças entre cada um deles e poderem, no futuro, melhor adequar as suas condutas a esse espírito de respeito e de entreajuda. Um escuteiro, em condições normais, faz o escutismo dos 6 aos 22 anos, creio eu. Sim, neste momento as indicações nacionais apontam para que aos 23 anos o jovem faça a sua cerimónia de partida e que aí tome uma decisão. Ou realmente inicia o seu percurso afastado do movimento ou assume uma responsabilidade adicional, que é iniciar o seu percurso enquanto dirigente. Pessoalmente, o que é que pensa dos 6, neste caso, então aos 23, será muito tempo, pouco, o suficiente? O jovem pode entrar em qualquer momento no CNE, não tem obrigatoriamente de se começar aos 6 anos. Cada secção, portanto, que são as divisões que temos por critérios de idade, portanto, os lobitos é dos 6 aos 10, os exploradores dos 10 aos 14, os pioneiros dos 14 aos 18 e os caminheiros, então, dos 18 até aos 23, chamemos-lhe assim. Em cada uma das secções, os jovens têm objetivos distintos. Está, em primeiro lugar, em causa proporcionar a cada um destes grupos oportunidades educativas que promovam as suas potencialidades de forma adequada ao estado de desenvolvimento em que eles se encontram. Portanto, um jovem pode perfeitamente entrar apenas para os escuteiros enquanto caminheiro e conseguir promover a sua personalidade perfeitamente dentro daquilo que são os objetivos do CNE. O ideal é que eles depois, pronto, tivessem vontade, mesmo depois dos 23 anos, continuar, portanto, porque no fundo os escuteiros é um grupo, é um agrupamento de formação e, portanto, penso que seria o ideal. Há pouco falou, então, nas diversas secções, falou em 4 secções. Cada secção tem que ir? Um chefe, dois chefes? Como é que é? As regras são distintas. portanto, com o grupo dos lobitos, portanto, com crianças até aos 10 anos, a exigência é que haja um chefe, um dirigente, um adulto, por, no máximo, cada 8 crianças. No caso dos exploradores, já basta um dirigente por cada 25, ainda que possa ter o apoio de outros elementos. A filosofia do CNE é que, à medida que o jovem vai crescendo, a presença do adulto deve ser menor. Portanto, deve-se estimular a sua autonomia, promover espírito de iniciativa e, portanto, o irmão mais velho, que é essa a figura do dirigente, deve vigiar, sim, mas eu diria que na sombra. Portanto, falou que os lobitos, por cada 8, um dirigente. Um dirigente, um chefe, eu não sei bem qual é a diferença, mas... É a mesma coisa, o chefe é a forma como eles nos tratam, dirigente é a nomenclatura, claro. Os 25, quantos jovens é que há nos escuteiros em ceia, portanto? Neste momento estamos à volta de 30 elementos. Aliás, faço agora neste momento o apelo. Nós temos abertas inscrições para os lobitos, já que os exploradores e pioneiros estão cheios, não temos possibilidades de receber mais elementos, mas realmente nos lobitos temos vagas. É uma oportunidade muito interessante para as crianças e fica realmente este apelo aos pais. Que tragam os seus filhos, que os deixem experimentar aquilo que é a vida de aventura no lobitismo. Vamos dar a volta ao mundo, seja lá onde for, há de haver forma de chegar. Saber se lá pode ser o fim do mundo. Vamos por onde houver chão, não nos importa a razão dos sentidos. Somos achados e perdidos. A chuva na vidraça, temos a terra e o céu à mão. Vamos dar a volta ao jogo, seja lá como for. De haver forma de desempatar e marcar um ponto de viragem, um grito de coragem. Vamos por onde houver chão, não nos importa a razão. Somos achados e perdidos. Somos o vento que passa, a chuva na vidraça. Temos a terra e o céu à mão. chuva na vidraça. Temos a terra, o céu a mão. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o responsável pelos escuteiros de ceia, a doutora Flor Bela Pires. Doutora Flor Bela, uma boa parte do vosso tempo é ocupada com o escutismo, não é? Muitos fins de semana, não? Muitos. Eu costumo dizer que o meu sábado é dedicado exclusivamente aos escuteiros. Depois, os outros dias. Reuniões na Covilhã, que, por exemplo, ocupam o domingo inteiro. Atividades de fim de semana que nos levam ao fim de semana. Reuniões durante a semana. Como eu dizia há pouco, não é? Não se anda nos escuteiros. É-se escuteiro. É o tal bichinho, não é? Quer dizer, uhum. que alguns falam. Portanto, e é assim, aliás, há pouco falávamos no Artur, na Alexandra, falou no Zé Manel, falou na doutora. Agora não me recordo o nome. A chefe Adrianinha também. Pois, na Adrianinha, exatamente. E na doutora. A mãe do Tozé. Rosarinho Guerra. Portanto, isto não há dúvida nenhuma que é um bichinho que apanha as pessoas e que as leva, portanto, a gastar, a utilizar muitas horas do seu dia, da sua semana, do seu mês, mas é assim, portanto, não há dúvida nenhuma. Olha, costumam também fazer acampamentos ou não? Sim, aliás, nós tentamos fazer, não tantos quanto gostaríamos, exatamente por problemas de tempo. De que não dispomos, mas sempre que possível tentamos proporcionar essas experiências aos jovens, já que são atividades que lhes agradam particularmente. Ainda este verão tivemos a oportunidade de participar, enquanto agrupamento, participámos no acampamento regional que decorreu durante 6 dias no Sobugal e onde eu registei com particular agrado a participação do nosso agrupamento. Já que participámos com 9 exploradores que tiveram uma participação bastante interessante, já que depois eles são avaliados em termos de construções, de comportamentos, de atitudes que vão tomando e portanto as coisas estiveram muito bem. E do lado dos pioneiros, que tiveram realmente uma prestação na minha ótica muito, muito boa também, apesar de terem tido algumas dificuldades, nomeadamente ao nível da presença no raid, que são caminhadas às vezes um bocadinho mais longas, mais exigentes em termos físicos, mas que também são bastante importantes para a sua evolução enquanto pessoas. No Sabugal estiveram todos, tiveram parte, tiveram os mais velhos, os mais novos? Nós abrimos inscrições a todo o agrupamento, portanto podiam ir todos os jovens que assim o entendessem do agrupamento. Lobitos é que levámos menos, já que acabava por ocupar 2 períodos distintos das férias dos pais, porque foi de 30 de julho a 4 de agosto. Portanto, depois uns vinham de férias, outros iam de férias e os lobitos acabaram por participar poucos. Tiveram apenas 2. Do resto, os elementos foi quase em massa. Pronto, eu já tenho tido aqui agrupamentos, aliás, de vez em quando vem cá um agrupamento, vem alguém que eu represento, ou vem eles mesmos. E pronto, e temos falado, e já me tem surgido aqui agrupamentos que falam, que fazem acampamentos, inclusive até noutros países, fazem intercâmbio, tanto uma semana ou 15 dias por lá e depois, no outro ano, vêm eles cá. Exatamente. E eles aproveitam, têm dito alguns que têm aproveitado, inclusive, para melhorar as línguas, portanto, isto de condição com outros países, franceses, ou alemães, ou ingleses, ou outra coisa qualquer. Pronto, não... Nós, por acaso, nunca estivemos envolvidos numa situação desse género. Isso implica uma logística que às vezes nos cria algumas dificuldades, não é? Este ano, por exemplo, houve um encontro mundial na Suécia, houve um grupo de escuteiros portugueses que estiveram presentes, mas isso, portanto, é organizado pela própria Junta Nacional, que promove esses intercâmbios. Portanto, não são propriamente atividades que os agrupamentos individualmente promovam. Falando na logística, também já tive aqui quem me dissesse que os acampamentos, portanto, são extraordinários, porque as pessoas gostam, os jovens gostam, mas que são, que exigem um certo cuidado, porquanto durante a noite, se não houver algum cuidado, as coisas podem não correr muitíssimo bem. Não sei se é essa a ideia que tem, não seria o caso, nem é o caso, com certeza, do que estamos a falar, mas pronto, houve alguém que já me falou dessa situação. No entanto, também dizem que, falou neste, que foram à Suécia, alguns à Suécia, e há quem diga, portanto, que um escuteiro, nenhum escuteiro, devia passar sem um grande encontro a nível internacional. São eventos que marcam a vida de um jovem, não é? E eles reagem particularmente bem a esses grandes ajuntamentos de jovens em que partilham experiências, partilham oportunidades. É sempre uma atividade particularmente enriquecedora. Agora, eu parece-me que o escutismo também não se limita a isso. É evidente que marca a passagem por uma atividade dessas, mas também cabe aos dirigentes de cada um dos agrupamentos fazer com que a sua atividade habitual se transforme também num percurso marcante na vida dos jovens. Doutora Flora Bela, este ano houve um grande encontro, não propriamente de escuteiros, mas também com os escuteiros, as Jornadas Mundiais da Juventude em Espanha. Não sei se foi alguém do agrupamento CEIA, se não, mas pronto, a nível nacional foram muitos. Foram muitos escuteiros, aliás, nós somos instados a participar ativamente da vida da Igreja. Não fomos nesta particular edição das Jornadas Mundiais da Juventude, dada a proximidade de datas com o acampamento regional. Isto ficava um pouco caro, nós também temos que equacionar um pouco as despesas. Nós não gostamos que os jovens andem constantemente a pedir aos pais o dinheiro para pagar as atividades, portanto eles próprios devem promover angariações de fundos por forma a suprir algumas das necessidades financeiras das atividades, e levá-los ao acampamento regional e depois, logo a seguir, passado menos de 2 semanas, levá-los às jornadas, além de oneroso, era também um bocadinho difícil para nós, porque os dirigentes estão a dar das suas férias, do tempo de qualidade com as suas famílias, para estarem com os jovens nos acampamentos ou nas jornadas. Portanto, é sempre um pouco difícil e temos de tentar conciliar tudo isto. Eu sou entusiasta das jornadas, se calhar porque... Eu própria fiz 3. Eu enquanto mais jovem, eu é fiz 3. Estive nas de Santiago de Compostela, que foi uma experiência absolutamente inolvidável. Depois estive nas da Polónia e estive ainda em Paris. E foram essas muito as últimas. Muito bem, já não foi pouco. Sim, e acho que contribuíram muito para a pessoa que sou hoje. Sim, pronto, eu sei que, pronto, que as pessoas vêm entusiasmadíssimas. Antes das jornadas eu tive aqui vários grupos de jovens que se falava, portanto, no que possivelmente iriam encontrar, e depois no regresso contaram muitas coisas do que aconteceu, e também nós vemos através da televisão e dos outros meios o que é que acontece. De facto, eu penso que as jornadas podem modificar, aliás, um pouco o que está a dizer. Não é? As jornadas, eu penso que podem modificar a vida das pessoas, a vida, mas não só das pessoas, as jornadas podem modificar a vida da sociedade. Através das pessoas que através das pessoas. Porque elas se tornam muito mais conscientes das suas responsabilidades enquanto cristãos. Precisamente. Amadurecem a sua fé e assumem definitivamente aquilo que são cristãos. Porque, pronto, se é verdade que há muitos que acabam até por um aspecto vocacional de a descobrir e de acabarem por enverdar por ordens consagradas, também não é neste aspecto que eu me refiro. Refiro, portanto, àqueles que acabam por casar, mas, de qualquer modo, o que está a dizer, de facto, sensibiliza-os. E no amanhã eles vão ser melhores profissionais, vão ser melhores elementos da família e vão portanto, com o seu testemunho, vão melhorando e com a sua ação, vão melhorando esta sociedade. Portanto, vale a pena pensar em já nas próximas jornadas no Brasil, não é? Aliás, eu tive muita pena. Eu devo dizer que, pessoalmente, tive muita pena de não ter levado alguns dos meus elementos mais velhos às Jornadas Mundiais da Juventude, porque eu achava que eles iriam ganhar muito. Aliás, permitam-me aqui dizer que realmente o grupo de pioneiros que neste momento temos são jovens particularmente receptivos a estas iniciativas, e eu penso que eles teriam tido uma grande mais-valia se tivessem participado nestas jornadas. O escotismo tem, a nível mundial, 104 anos, se eu não estou errado. Sim, sim. Creio que a fundação foi em 1 de agosto de 1907, segundo eu... Sim, sim, com a primeira experiência pedagógica. Precisamente. Quando houve este aniversário dos 100 anos, o Papa recebeu os escoteiros a nível mundial, e pronto, falou e recomendou, e eu tenho aqui algo, e até vou citar: o escotismo e o guidismo não são só um lugar de crescimento humano, mas também um lugar de uma proposta cristã forte e de um autêntico caminho de santidade. No fundo, é o que vocês procuram também, não é? Sim, a grande frase do fundador, que nós constantemente fazemos questão de lembrar aos nossos elementos, é: deixai o mundo um pouco melhor do que o encontrastes. E esta é realmente a grande responsabilidade do escoteiro. Pôr os seus talentos ao serviço. Rentabilizar aquilo que são os seus dons ao serviço dos outros. O caminheiro e o dirigente, por exemplo, têm como divisa sempre alerta para servir. E portanto, este é um elemento que nós nunca podemos tirar da nossa mente, é que realmente o nosso papel na sociedade é estar ao serviço de quem precisa de nós. Sim, senhor. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o responsável pelos escoteiros de ceia, a doutora Flor Bela Pires. Doutora Flor Bela, falámos há pouco que os escoteiros a nível mundial têm 104 anos. E em Portugal, quantos anos têm? Agora, assim, de memória, não tenho bem presente. Sei que na Diocese da Guarda nós vamos entrar este ano, portanto, em 2012, na comemoração dos 85 anos. Penso que é um bocadinho mais jovem do que na Diocese da Guarda, de Braga, que foi onde se iniciou. Mas não será muito mais. Uma diferença de 2 anos. Se calhar nem tanto. Eu agora, por acaso, não tenho de memória a data. É, porque a ideia que eu tenho é que em Braga teriam começado também há cerca de 85 anos, lá por iniciativa do Arcebispo de Braga, Manuel Vieira de Matos. Eu penso que é um ano de diferença relativamente àquilo que se passa na Guarda. Nós vamos iniciar agora em janeiro, no dia 8, temos a primeira atividade, portanto, de abertura das comemorações. Por altura do centenário, portanto, eu já há pouco disse que o Papa Bento XVI recebeu os escoteiros a nível mundial e também Dom Jorge Ortiga acabou por fazer vários apelos, portanto, aos escoteiros. E uma das coisas em que tanto um como o outro que falou é no renovar da promessa. Eu pergunto, eu nunca fui escoteiro, o que é a promessa? E se é renovada todos os anos ou só numa determinada altura? Confesso que eu não sei nada. A promessa é uma cerimónia que tanto pode ser inserida numa Eucaristia como num outro ambiente, mas sempre com a presença do assistente religioso, em que o jovem assume um compromisso de verdadeiramente defender aquilo que são os princípios do CNE e promete, pela sua honra e com a graça de Deus, fazer os possíveis por cumprir os seus deveres para com Deus, a Igreja e a Pátria, auxiliar o seu semelhante em todas as circunstâncias e obedecer à lei do escuta. É muita coisa. É muita coisa, é muito exigente. É muito exigente. Faz-se apenas quando se entra para os exploradores, a versão dos lobitos é um bocadinho mais simples, e depois há um cerimonial particular que é renovado na altura em que o jovem passa para caminheiro, e depois um pouco diferente também quando passa a dirigente, que se quiser traçar esse caminho. Agora, é realmente uma promessa particularmente exigente, é um projeto de vida muito complicado. Cada um de nós tenta, em conjunto com os seus companheiros, fazê-lo da melhor forma possível. Talvez por isso, Bento XVI, na altura em que recebeu também os escuteiros italianos, dizia-lhes: é preciso remar contra a corrente. Sente que é necessário, na sociedade em que vivemos, fazer este esforço de remar contra a corrente? Eu acho que sim. Os jovens hoje estão sujeitos a todo um conjunto de pressões que podem, de alguma forma, pôr em risco aquilo que são os autênticos projetos de vida. O próprio Papa falava-lhes que, pronto, que sentia que havia muito individualismo e também muita falta de compromisso. Essa é uma questão interessante, porque, em primeiro lugar, por exemplo, o escuteiro trabalha sempre em equipa, nunca trabalha de forma individual. É sempre colocado perante a exigência de trabalhar em grupo. E hoje, cada vez mais, nós sabemos a importância que estes comportamentos devem ter na vida de cada um. Depois, é-lhe exigido, a partir da primeira hora, exatamente esse compromisso. E abdicar, às vezes, muita coisa para cumprir com os seus compromissos. Aqui há uns tempos eu ouvia a responsável nacional pela Comissão das Comemorações do Ano do Trabalho Voluntário, e ela dizia exatamente que o voluntário é aquele que assume um trabalho com compromisso. Não posso ir quando me apetece. Eu não vou cumprir o meu trabalho de voluntariado quando estou bem disposta ou quando estou de alguma forma mais receptiva. O trabalho de voluntariado é o trabalho do compromisso, e é isso que nós queremos também promover junto dos nossos jovens. Se eles dizem que vão fazer uma determinada tarefa, então eles devem assumir e devem cumpri-la. E os pais? Os pais, ao enviarem os filhos para o escutismo, será que o fazem conscientes de que eles vão valorizar? Ou será que é mais uma forma de os terem numa espécie de ATL? O que é que acha? Alguns, por exemplo, que nunca ouviram falar do CNE, se calhar num primeiro momento pensarão isso. Depressa descobrirão que não é bem assim. Curiosamente, o que nós damos conta é que já temos segundas e terceiras gerações, portanto, filhos de pais escuteiros ou netos de escuteiros, que fazem realmente questão de proporcionar aos seus filhos experiências de vida na sequência daquilo que eles próprios experimentaram. Mas, sem dúvida, que a grande descoberta é para aqueles que nunca tiveram ninguém na família, que não sabiam minimamente o que é ser escuteiro, e que hoje, por exemplo, são dos nossos principais colaboradores, que estão sempre abertos, sempre que nós precisamos de uma ajudinha para qualquer coisa, ali estão eles também, sempre disponíveis. Entra. Olha o que a chuva te fez. Anda, vê a tua palidez. Deixa que essas lágrimas se soltem de uma vez. Posso ser o teu sol, tua oitava cor. Posso ser, salve-me, tu. frio te faz tremer. Esquece, não me deu para te esquecer. Vives dentro em mim como um pecado por fazer. Têm um dia festivo no ano. O que é que costumam fazer nesse dia? Normalmente há algumas datas assim mais significativas. Para nós o 22 de Fevereiro é particularmente interessante porque é o dia de BP e que praticamente todas as associações escutistas do mundo o celebram. Fazemos questão de nos encontrarmos, de promover alguma atividade mais festiva, de convívio. Os escuteiros são, sem dúvida, na minha opinião, um dos principais movimentos de educação para a paz. E, portanto, todo o incentivo para esta vivência sadia e bastante bem disposta é particularmente importante. Depois temos o 6 de Novembro, que é o dia de São Jorge, que é o padroeiro a nível mundial. Temos depois os padroeiros por secção. São Francisco é o padroeiro da primeira secção. São Tiago é o da segunda. São Pedro é o da terceira. Portanto, cada secção depois também promove atividades muito, muito próprias. Portanto, pois, aliás, acaba de falar, portanto, cada secção tem um santo como patrono. Exatamente. Patrono. Além do patrono, neste momento temos um conjunto de figuras que se tornam modelos de vida. É um conceito muito interessante. Por exemplo, na primeira secção, os modelos de vida são, um deles, são os pastorinhos de Fátima. Portanto, crianças como eles criança e, portanto, com uma postura na vida que eles facilmente poderão imitar, que eles poderão exatamente tomar como modelo. É evidente que quando chegamos, por exemplo, a uma terceira secção, os modelos de vida são muito mais exigentes. Temos uma Madre Teresa de Calcutá, temos um Papa João Paulo II, portanto, que são vivências muito extraordinárias e que aí colocam mais alta a fasquia para os nossos jovens. Vocês têm, portanto, muitos patronos. Parece que as guias só têm um. que é a Nossa Senhora. Bem, a Nossa Senhora Mãe dos Escutas está sempre connosco. Não, não é uma questão de termos demasiada diversidade. A questão é mesmo esta. Não, eu estava a brincar. Colocar verdadeiros modelos de comportamento, é, sem dúvida. Eu estava a brincar e estava para provocar, sabe? Para lhe perguntar quem é que está melhor, se são as guias ou se são vocês. Nós estamos sempre todos muito bem acompanhados. O Espírito do Senhor está sempre connosco. Há quem afirme que hoje o escutismo tem menos interesse porque há outros meios que podem eventualmente envolver mais os jovens. Estou a pensar, e tenho aqui os computadores, a internet. Nota que haja menos interesse pelo escutismo por causa destes meios? Não é esse o motivo. Não. Eu penso que o jovem rapidamente descobre que o escutismo é muito mais interessante do que qualquer outra hora que possamos passar frente a um computador. Curiosamente, ainda há coisa de 15 dias, tivemos uma atividade nacional, foi o JJI, que era exatamente... O JJI, que era é o convívio online entre os escuteiros do mundo inteiro. Portanto, tivemos o fim de semana todo online, portanto, aqueles que só tinham internet, ou então via Rádio Amador, com escuteiros do mundo inteiro. Os nossos, por exemplo, falaram com jovens da China, do México, da África do Sul, do Zimbábue, portanto, estavam extraordinariamente entusiasmados com essa possibilidade. Agora, a grande questão é... O escutismo tem que se atualizar constantemente e tem que dar resposta aos jovens do século XXI. Mas eu penso que também aí o nosso fundador foi extraordinariamente feliz, porque o modelo pedagógico que ele criou é facilmente atualizável e nós conseguimos, penso eu, cativar sempre e em todo o tempo os jovens que quiserem viver esta verdadeira aventura connosco. Doutora Flor Bela, falou aqui diversas coisas que eu quero pegar. Os escuteiros têm que se atualizar constantemente, mas não são escuteiros. Ou todos nos atualizamos, ou isto é um fracasso. Isto é em tudo, é na catequese. Mas tem que ser o pároco também. E eu, quando digo isto, não estou a tirar pedras a quem quer que seja. Claro. Mas se nós não fizermos um esforço para nos atualizar no dia-a-dia e também no aspecto profissional, em todos os campos, a nossa vida é um fracasso. A nossa vida, o que pretendemos fazer, porque isto não vai, como às vezes ouço dizer às pessoas, é uma questão de boa vontade. Não, não, estas coisas não vão com não, boa vontade. Não, não podemos não continuar aí. Não, não. Não. Não. Esse tempo já passou, isso foi há 50 anos, mas agora não. Quer dizer, as pessoas têm que ser. Os jovens são cada vez mais exigentes. Sim, sim, sim. E, sim, portanto, sim. Nós temos que ser capazes de dar resposta às exigências deles. Os jovens são exigentes e facilmente eles veem se nós temos alguma capacidade ou se não temos nenhuma. Isso, eles até podem nem se pronunciar. Mas que eles de imediato veem isso. Não vale a pena termos a pretensão de estar a enganar os jovens, porque não os enganamos. E vale mais ser claros. Outra coisa que disse antes e que eu vou aqui apanhar é esse convívio online. Acho muito interessante porque, no fundo, isso vem ao encontro do que o Papa diz. O Papa, eu parece-me que tenho aqui algo que ele tem dito, tanto para os escuteiros como para os jovens. O Papa tem falado dos meios de comunicação. Para comunicar Jesus Cristo e a sua mensagem. Falou da internet, falou dos jornais, falou da rádio. Portanto, eu penso que isto, se calhar, não sei se isto terá algum encaixe também nos escuteiros, se não, porque uma outra coisa que o Papa dizia em relação a este assunto e em relação à internet é que, mais que usar a internet, precisamos de estar na internet. De facto, são duas coisas bem diferentes. Quer dizer, eu posso ir para a internet, por uma questão de compor o meu ego, não é? Portanto, exatamente. Mas, quer dizer, uma coisa é eu ver o que vem na internet. Outra coisa é eu pegar na internet e procurar ser útil aos outros, exatamente neste conceito que o Papa diz, não é? Hoje eu penso que a internet pode transformar-se num instrumento de trabalho excelente, ou pode ser um verdadeiro inimigo desse mesmo trabalho. Não é? Agora, Eu devo dizer, por exemplo, que no nosso agrupamento a internet acaba por assumir um papel particularmente interessante. Eu, por exemplo, não tenho tanta possibilidade assim de estar com os elementos da terceira secção, portanto com os pioneiros, e comunicamos habitualmente num grupo privado que criámos, exatamente para eu poder mais rapidamente comunicar com eles, e eles sempre que têm alguma questão a colocar-me, postam nesse grupo privado e rapidamente a gente resolve as questões. Temos uma página do agrupamento também, onde estamos constantemente a atualizar as informações que temos para partilhar com os restantes elementos. Através da net acedemos também a toda a documentação a nível nacional, já que eles colocam, a Junta Nacional coloca tudo online para nós podermos aceder com maior rapidez. Toda a comunicação que é feita neste momento, o que diminuiu grandemente os gastos de papel, por exemplo, e portes, com a junta regional e entre agrupamentos, é tudo feito através de e-mails. Portanto, a internet para nós hoje tornou-se num meio de trabalho absolutamente essencial. Agora, temos que realmente, e aqui os pais também devem ter uma atenção muito particular, a net também tem as suas desvantagens e, portanto, devemos estar particularmente atentos aí todos os educadores, da forma como o jovem usa a internet. Pois, assim, eu costumo dizer que para mim a internet não tem coisas más, porque eu mandei colocar há bastantes anos já, no meu computador um filtro, porque numa altura qualquer eu fiquei impressionado, porque eu recebi um e-mail e aquilo, e depois até vi, eu vejo todos os dias os jornais desportivos, eu gosto muito do desporto, uhum. A modo que enquanto não vir os três, nem vou a um jornal dos outros. E numa determinada altura eu estava a ver o Record, e impressionante, quer dizer, de facto, o que me aparecia no computador. E a partir daí disse, não pode ser. Isto porque vêm os e-mails e às tantas, há material que se junta ao e-mail. Exatamente. Que nós nem sabemos que damos uma triste figura a quem mandamos o e-mail, pelo que vai agarrado ao e-mail que mandamos. Isto é terrível. Portanto, a primeira coisa que mandei fazer foi portanto, colocar um filtro. A partir daí, portanto, eu sei os sites, eu também não tenho muito tempo, e o tempo que tenho é para procurar aquilo que me interessa. Por isso, acabo por não me perder com outras coisas. Agora, diz que a internet é um meio de trabalho essencial, e de facto é. Sabe que o Santo Padre continua a falar muito em se usar a internet exatamente para se dar a conhecer Jesus Cristo. E, de facto, há pessoas muito boas, muito dóceis, que, de facto, levam à letra tudo o que o Papa diz. E vai haver, já neste mês, um congresso sobre a internet em Espanha. Isto vem do tempo das jornadas, o Papa sugeriu que isso acontecesse, que sugeriu, não no Congresso, mas sugeriu que se usasse a internet para fazer apostolado. Então, decidiram naquela altura fazer um Congresso, que vai ser agora dentro de dias, e pronto, e certamente que vão sair dali boas sugestões. Uma coisa que realmente já vai para esse congresso é o seguinte, já criaram uma plataforma, e eu agora aproveito, é mais para dar informação do que propriamente para questionar, não quer dizer que depois não se possa pronunciar acerca disto, aliás o nosso tempo está também praticamente a chegar ao fim, mas eu também não queria deixar passar esta oportunidade sem falar disto que vai acontecer. Portanto, em Madrid estará já uma plataforma para se iniciar, exatamente com o seguinte. Na internet, os grandes motores de busca estão entregues a um grupo que muitas vezes é anticatólico, ou aceitas, ou outros motivos ideológicos ou políticos, e quando os católicos querem meter alguma coisa de católico nesses sites, portanto, não têm hipótese. Também é verdade que vão aparecendo outros sites muito bons, de católicos, mas entre os 10 primeiros não aparece um único. Então, esta plataforma o que é que pretende? Pretende o seguinte, atendendo a que já se fazem muitos bons artigos e que são enviados para a internet, é como que uma fundação ou como que algo que vai dar apoio a tudo isto. A pessoa faz um artigo que é de qualidade e pode enviar para, para essa plataforma. Centralizando toda a informação. Exatamente. Essa plataforma, por outro lado, tem pessoas fiéis ao Ministério da Igreja que vão fazer o seguinte, vão fazer uma série de perguntas e respostas. Nós, há pouco dizia, e isto é verdade, nós hoje temos uma dúvida, vamos à internet. Agora, o que é que acontece? É que muitas vezes a resposta que nós obtemos pode não ser a melhor. Pode ser ou pode não ser. Porque no meio da verdade há muita mentira. Claro, o relativismo, tem que haver muito critério para o utilizador, não é? O relativismo meteu-se no meio disto e, portanto, aparece muita mentira no meio das respostas. Então, esta plataforma vai fiel ao Ministério da Igreja, vai fazer um sistema de perguntas e respostas em que as coisas, quem consultar e quem tiver dúvidas, tem ali tudo para perguntar à vontade e sabe que aquilo é, de facto, a doutrina da Igreja. Certinha. Por outro lado, todos os artigos que as pessoas queiram publicar passam a enviar por lá, isto independentemente de os fazerem nos seus, nas suas folhas, nos seus sites, e se eles entenderem que ela tem qualidade, portanto, é uma forma de colaborar e dar conhecimento aos outros. Portanto, isto penso que poderá ser muito bom. Aliás, há sites muito bons que aparecem hoje já na internet. Eu estou a ver, por exemplo, um que consulto até com várias frequências, o Zenit, que é muito bom. Ele está há 14 anos. Está há 14 anos, penso que há 14 anos que está na internet e que traz, de facto, artigos maravilhosos. E então agora esta plataforma vai-se chamar Alteia. Pelo que eu li, em grego, significa verdade. É um pouco uma resposta a Bento XVI, que quando vinha no avião para Madrid, disse aos jornalistas que tinha convidado que ia falar da verdade. E parece que isto chocou alguém da verdade, e ele disse: a verdade tem um rosto, que é Jesus Cristo. E parece que alguns jornalistas ficaram chocados, porque parece-me que não seria bem assim. Essa plataforma da Alteia vai realmente possibilitar-nos ver coisas que nós procuramos, mas com toda a segurança e com toda a certeza. Deita as cartas sobre a mesa e vai, dono da tua incerteza, sai para longe, ao longe vai. Pousa na tua almofada a tua dor. Sabes que a minha vontade tem sabor amargo, ao largo vai. Tentar saber se o ser tem razão de ser. O casulo com a teia transforma, dá forma, vai. Dono por direito da tua loucura, essa essência de veneno que te cura. Mais forte, mais longe vais. Tentar saber se o ser tem razão de ser. nosso tempo está praticamente no fim. Eu, se calhar, não lhe vou colocar mais nenhuma questão. Muito obrigada. De qualquer forma, resta-me realmente agradecer esta oportunidade. Eu acho que é sempre bom nós podermos falar um pouco sobre aquilo que são os movimentos da Igreja, sobre aquilo que são realmente as oportunidades educativas da nossa juventude, e principalmente quando se pretende divulgar um movimento que, como diz o texto do Conselho Nacional Plenário, um jovem, para ajudar um jovem a crescer, para que com o ser, saber e agir se tornem homens e mulheres responsáveis e membros ativos de comunidades na construção de um mundo melhor. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.